Vira pra direita. E aí, rapaziada, tá surdo? Tá cheio de Da hora? Nego Blue. Hoje vamos gostar do Fer, valeu, o bagulho tá gostosinho, vai ser daquele jeito. Só as paniquete, moleque. Você quer saber o seguinte, estamos envolvidos? Tá surdo, só surdo agora. E aí, Gui? E aí, Gui? Para de trocar então, pô. E aí, tá surdo? Vem. Vários. Se jogando, vai ver. Se jogando, vai ver. Se jogando, vai ver. Se jogando, vai ver. Se jogando, vai ver. Se jogando, vai ver. Se jogando, vai ver. Com certeza beba, não beba, beba. Vai e vem se jogar no fervo. As mulheres não são de beleza. Vou de áudio ou de panameira no fervo. Tem curtição, já tá todo mundo lá. Solzão e céu azul. Os amigos vestem black blue. Chama as amigas pro sonho realizado. Leste, oeste, norte, sul. No cruzeiro do Nego Blue. Hidro, piscina, âncora. Essa daqui é pica, hein? Baby. Essa sombra quando a nave bica, olhou de longe só moleque zica. Essa sombra quando a nave bica, olhou de longe só moleque zica. Essa daqui é pica. Essa sombra quando a nave...